abriu mão do seu melhor, me deu direito ao seu galardão. Deus que fez de mim a sua primícia, que fez um plano de vida e de salvação. Fez um plano.